Cartas não olham nos olhos. Foi bem mais fácil escrever dentro de cada palavra. Vai um pouquinho do meu coração. Verso de amor não conhece a timidez, nem treme na presença de quem ama. Um verso de amor vai tomar o meu lugar. Quem sabe ele me ajuda a confessar. Você vai ler que tudo em mim pede o fim do silêncio. Esperar já não é o bastante. E vai saber que o meu amor é maior que tudo. E está escrito que é seu pra sempre. A timidez, nem treme na presença de quem ama. Um verso de amor vai tomar o meu lugar. Quem sabe ele me ajuda a confessar. Pra sempre. Cartas esperam respostas.